Olá! Esta é uma pequena série de radioteatro realizada pelo Movimento Nacional das Cidadãs Positivas em parceria com a Rádio Comunitária Aconchego. Vamos trazer algumas informações sobre o HIV e a AIDS para ressaltar a importância do dia 1º de dezembro, o Dia Internacional de Luta contra o HIV/AIDS. O episódio de hoje é Depoimentos. Bom dia! Hoje tem mais gente que ontem, hein? Que legal! Bora lá para trás, pro nosso cantinho. E qual vai ser a história de hoje, Marion? Hoje eu vou falar sobre umas entrevistas que a gente fez. Nós entrevistamos 100 mulheres. As perguntas eram sobre o que elas sabiam de como pegava o HIV, se já tem cura, se sabiam como prevenir e se usavam camisinha. Tinha outras perguntas, mas a resposta que as mulheres deram para essa pergunta me chamou muita atenção. A maioria das mulheres adultas com idade entre 20 e 40 anos deram as respostas certas. Sabiam como pegava HIV e também sabiam que não tem cura. Mas o que chamou mesmo a minha atenção foi que a maioria, mesmo sabendo como se prevenir, responderam que nunca usavam camisinha. Eita, não entendi. Como assim? Sabe que para se proteger tem que usar a camisinha e não usam? Por quê? Por quê? Os homens não gostam. São casadas. Se eu não faço, ele arruma na rua quem faça. Eu vou perder meu marido, é? E que a mulher tem que satisfazer o homem. É que às vezes elas esquecem que seu homem pode dar aquela velha puladinha de cerca e às vezes, sem saber, trazem a doença para dentro de casa. Aí eu fico me perguntando, e por que vocês não usam a camisinha feminina? Vou responder por mim, não sei o que as outras responderam. Se eu usar essa camisinha, o que ele vai pensar? Que eu tô traindo, que eu tô escondendo alguma coisa, e quando bebe, fica agressivo, capaz de me bater, a coisa fica feia, ele quer de todo jeito e do jeito dele. É uma violência, mas fazer o quê? Ruim com ele, pior sem ele. Ele é pai dos meus filhos. Bota comida dentro de casa. Infelizmente, as respostas das mulheres não foram diferentes das suas. Aceitam o inaceitável, para não perder esse homem que não a respeita. Só pensam neles. Muitas vezes a gente faz sexo por obrigação, como se nós mulheres não tivéssemos direito a sentir prazer, ser bem tratada e respeitada. Eu chamo isso de machismo. Isso é muito sério e acho que ainda vamos levar um tempo para mudar essa situação. No final das contas, o que aparece nessas respostas é falta de amor próprio, falta de informação, falta de conhecimento de seus direitos, o medo, a violência, enfim, o predomínio dos desejos dos homens sobre os das mulheres. Licença, Camisilda. Por isso nosso trabalho é importante. É um trabalho de formiguinha. Levar informação para as mulheres sobre seus direitos e conhecimento, principalmente para aquelas que têm menos acesso a essas informações. Bem, mulherada, por hoje é só. Espero que estejam anotando todas as suas dúvidas e as perguntas que querem fazer. Nós teremos muito prazer em voltar aqui junto com a Rádio Comunitária Aconchego e fazer um programa de rádio só para vocês tirarem suas dúvidas. Olha que chique! Faça o teste pelo menos uma vez no ano. Quanto mais cedo souber, mais cedo vai iniciar o tratamento. Para isso, você pode procurar a Policlínica Gouveia de Barros, no pátio de Santa Cruz, perto do IMIP. Deu positivo. E agora? Antes de qualquer coisa, não se desespere, porque tem tratamento. E quanto mais cedo você começar, melhor. Se tomar o remédio direitinho, você fica indetectável com mais ou menos 6 meses de tratamento. Para ter mais informações e fazer o acompanhamento, procure os centros de referência no tratamento de HIV/AIDS. São eles: o Hospital Correia Picanço, na Tamarineira, e a Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena. Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com as Cidadãs Positivas nos números 819-8796-6892. Ou 819-9915-4205. Este e os outros programas da série você poderá encontrar em nosso blog, radioaconchego.milharal.org.